Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu vou retomar aqui o assunto da semana passada. Vocês vão me perdoar, eu atrasar o negócio dos comentários de texto, mas eu acho que enquanto eu não me livrar do professor Duguin, eu não conseguirei fazer outra coisa. Atenção, um aviso. Nós estamos tendo uma tempestade aqui com raios, então pode haver alguma interrupção. Se houver, vocês esperem, nós voltamos. Né? Então, o número de questões, de problemas que esse debate com o professor Alexandre Duguin levantou é tão vasto, e os problemas são de tal envergadura, tanto sob o aspecto filosófico quanto sob o aspecto das consequências políticas que a ação desse grupo eurasiano pode desencadear no mundo. E, por outro lado, os estudos a respeito são tão deficientes, e mesmo aqui nos Estados Unidos, a coisa é tão, ao mesmo tempo, tão importante e tão desconhecida, que eu não pude resistir à tentação de tentar explicar e tornar aquilo mais compreensível que eu pudesse. Isso, evidentemente, dá um trabalho muito grande, porque a bibliografia eurasiana é enorme. Né? Esse assunto é uma coisa que se discute desde o século XIX, e, como nós veremos daqui a pouco, essa mesma doutrina passou por várias transformações, a história dela é muito complexa, e não se deve de maneira alguma imaginar que é apenas uma doutrina, uma teoria filosófica. Não, isso é uma estratégia que já está em ação há muitos anos, modificando o panorama do mundo sem que, em geral, as pessoas tenham, mesmo os analistas mais preparados, entre aspas, tenham condições de compreender o que está se passando. Um exemplo é, alguém me enviou aqui um link para um estudo feito pelo Woodrow Wilson Center, aqui, por uma senhora chamada, já digo o nome dela, Marlene, é uma francesa, Marlene Laruelle, com o título Alexandre Duguin, uma versão russa da direita radical europeia. Então, ela tenta analisar o Alexandre Duguin e esse eurasismo todo como um movimento de direita, o que é perfeitamente inexato. Né? Se existe um fenômeno no qual as categorias de direita e esquerda não podem se aplicar, é um movimento que pretende justamente unir as duas. Então, não só a resposta que eu estava elaborando para o debate com o professor Duguin, quer dizer, a minha terceira mensagem, foi crescendo, até alcançar 66 páginas de texto, mas mesmo isso não era suficiente para esclarecer o problema, porque ali eu estava ocupado apenas em responder os argumentos que ele colocou dentro do debate, e não em fazer uma análise da doutrina e da atuação política dele. Então, paralelamente às respostas, eu comecei a elaborar um outro estudo que vai ser colocado no meu website e no Seminário de Filosofia à medida que vá sendo, que as partes vão ficando prontas. E aqui eu coloco uma série de informações que são tão indispensáveis para a compreensão do assunto, que em vez de continuar lendo e comentando as respostas que eu redigi, eu vou ler a parte que está pronta deste estudo agora, que dá, vamos dizer, o quadro geral, onde inclusive acontece o próprio debate. O estudo chama-se provisoriamente Alexandre Duguin e a Guerra dos Continentes. Então, eu vou ler e comentar aqui. Em matéria de teorias da conspiração, o professor Alexandre Duguin é algo como uma autoridade. Não apenas escreveu um livro a respeito, abrangendo invasões de marcianos, templos subterrâneos e até uma casta de répteis governantes, mas também se notabilizou, se não como inventor, ao menos como bem-sucedido propagandista de uma delas, certamente a mais ambiciosa de todas. Ambiciosa não só no alcance do seu alegado poder explicativo, que abrange nada menos que toda a história humana, mas também nos efeitos político-militares que aspira a desencadear. A aliança da Rússia com a China e países islâmicos, além de parte da Europa Ocidental, numa guerra total contra os Estados Unidos e Israel, seguida da instauração de uma ditadura mundial. O professor Dugin não é um sonhador, um poeta macabro a criar hecatombes imaginárias num porão escuro infestado de ratos. É o mentor do governo Putin e o cérebro por trás da política externa russa. Daqui a pouco nós vamos ver, quando vocês ouvirem alguém dizer o seguinte: não, mas o Dugin não está exercendo mais grande influência lá. Isso aí é claramente desinformação, isso aí é despistamento. Nós veremos daqui a pouco por que isso é assim. Suas ideias desde há muito já deixaram de ser meras especulações. Uma de suas encarnações materiais é a Organização de Cooperação de Xangai, que reúne Rússia, China, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão e Uzbequistão e pretende ser o centro de uma reestruturação do poder militar mundial. Em 2006 eu escrevi um artigo no Diário do Comércio a respeito disso com o título de Sugestão aos Bem-Pensantes. Outra, de outra encarnação do pensamento do Dugin, é o eixo Paris-Berlim-Moscou. Há anos, a menina dos olhos da diplomacia russa, que já é uma realidade hoje. Então, a teoria da Guerra dos Continentes foi criada por um geógrafo inglês na passagem do século XIX para o XX, sob o impacto de um dos episódios mais interessantes da época. A luta entre a Inglaterra contra a Alemanha e a Rússia pelo domínio da Ásia Central. O Grande Jogo, como o chamou Roger Kipling, foi uma história rocambolesca que envolveu, além de militares e diplomatas, todo um elenco de espiões, políticos comprados, ladrões, contrabandistas, chefetes de tribos, seitas secretas, místicos visionários, feiticeiros, marajás corruptos, cortesãs sedutoras e um exército de homens de ciência, geógrafos, linguistas, botânicos, zoólogos e etnólogos. Na ocasião, o que o governo de Londres mais temia é que uma aliança entre a Rússia e a Alemanha cravasse as guerras naquela área tão cobiçada por suas riquezas naturais e sua posição estratégica, pondo em risco a segurança do Império Britânico. A disputa arrastou-se por décadas, ora com vantagem para um lado, ora para o outro, desembocando por fim na Primeira Guerra Mundial. Então agora eu vou dar a primeira origem da doutrina eurasiana da Guerra dos Continentes. Em 25 de janeiro de 1904, o geógrafo e cientista político Halford John Mackinder, nascido em 1961, morto em 1947, apresentou à Royal Geographic Society de Londres a tese de que a Ásia Central era o pivô da história e de que nas décadas seguintes a Rússia estaria em posição mais que vantajosa para expandir seu poder com base naquela área. Sem nenhuma pretensão de criar uma teoria geral da história ou de postular um determinismo geográfico à moda de Buckle, antes reconhecendo que tudo o que podia fazer era especular alguns aspectos dos condicionantes geográficos do processo histórico, Mackinder enfatizava que a geografia impunha limites precisos à iniciativa humana, favorecendo umas ações e dificultando outras. Especialmente favorecida tinha sido pela configuração geográfica das estepes russas a ação das hordas nômades que, vindas do fundo da Ásia, por ali passaram a cavalo para invadir a Europa Ocidental. Isso é um processo que começa aí por volta do século III e vai até o século XV, pelo menos. As consequências disso tinham sido portentosas. Um tipo repulsivo, diz Mackinder, pode desempenhar uma função social útil ao unir seus inimigos. Foi sob a pressão do barbarismo externo que a Europa criou sua civilização. Prossegue ele. Por mil anos, povos cavaleiros emergiram da Ásia através dos amplos intervalos entre os montes Urais e o Mar Cáspio, cavalgaram através dos espaços abertos do sul da Rússia e vieram atacar a Hungria, no coração mesmo da Península Europeia, formando, pela necessidade de lhes opor resistência, a história de cada um dos grandes povos em torno, russos, alemães, franceses, italianos e gregos bizantinos. Talvez o Mackinder exagere um pouco a função do elemento antagônico na criação e na origem da civilização europeia, mas que esse elemento existe, que foi importante, é claro que foi. Eu inclusive me lembro de ter mencionado aulas atrás que toda a formação, vamos dizer, da casta nobre europeia se deu justamente aqui. Quer dizer que quando das invasões bárbaras, então evidentemente se destacavam na defesa do território algumas lideranças locais. E essas, vamos dizer, essa força espontânea de resistência que foi a origem da casta aristocrática militar europeia. O que virou a sorte a favor dos europeus foram dois fatores. Primeiro, as limitações intrínsecas do potencial de ataque dos bárbaros, explica o Mackinder. Que a invasão bárbara estimulasse uma saudável e poderosa reação, em vez de esmagar toda a oposição sob um despotismo amplamente disseminado, foi devido ao fato de que a mobilidade do seu poder estava condicionada pelas estepes e cessava necessariamente nas florestas e montanhas circundantes. Quer dizer, estepe é um espaço aberto, onde com uma pastagem relativamente rala, mas onipresente, quer dizer, onde quer que você vá, tem comida para o seu cavalo, e é um negócio plano que o cavalo atravessa facilmente. Então aquilo facilitava, vamos dizer, a travessia das hordas bárbaras. Segundo, a evolução da técnica marítima, que inaugurou a era das grandes navegações. Explica o Mackinder. O importantíssimo resultado da descoberta da via para as Índias através do Cabo foi conectar as navegações ocidental e oriental da Euroásia e assim neutralizar em alguma medida a vantagem estratégica da posição central dos nômades da estepe, pressionando-os pela retaguarda. A revolução iniciada pelos grandes marinheiros da geração de Colombo dotou a cristandade da mais ampla mobilidade de poder. Quer dizer, a vantagem dos bárbaros é justamente a mobilidade. E o desenvolvimento da navegação criou uma possibilidade de uma mobilidade ainda maior, virando então a balança de poder. O efeito político, prossegue Mackinder, foi inverter as relações da Europa e da Ásia. Pois, enquanto na Idade Média a Europa estava enjaulada entre um intransponível deserto ao sul, um oceano desconhecido ao oeste e imensidões geladas ou florestais ao norte e nordeste, e no leste e no sudeste era constantemente ameaçada pela mobilidade superior dos homens montados em cavalos ou camelos, ela agora emergia sobre o mundo, multiplicando em mais de 30 vezes a superfície dos mares e as terras costeiras a que tinha acesso. Mas isso não acarretou o fim do poder terrestre. Se este se concentrou a leste, enquanto o ocidente desenvolvia mais o poder marítimo, não foi só pela diversidade das condições geográficas, mas por uma diferença de culturas, explica o Mackinder. Foi provavelmente uma das mais espantosas coincidências da história que as expansões marítima e terrestre da Europa continuassem de algum modo a antiga oposição entre romanos e gregos. Poucos fracassos maiores tiveram consequências de mais longo alcance do que o fracasso de Roma em latinizar os gregos. Os teutônicos foram civilizados e cristianizados pelos romanos, os eslavos, na maioria, pelos gregos. foi o romano teutônico que em tempos posteriores embarcou no oceano. Foi o greco eslavo que cavalgou nas estepes, conquistando os turanianos, habitantes do antigo lugar. Assim, o moderno poder terrestre difere do poder marítimo não apenas, não menos na fonte dos seus ideais do que nas condições materiais da sua mobilidade. Vocês veem que Mackinder está muito longe de advogar um determinismo geográfico estrito, né? Mais adiante ele explica que a balança de poder é estabelecida de um lado, vamos dizer, pelas condições geográficas e do outro lado, pela inventividade, capacidade e até, diz ele, a virilidade dos povos, né? Se a era das grandes navegações havia favorecido a Europa, a evolução da técnica em tempos mais recentes indicava uma retomada de vigor do poder terrestre, portanto da Euroásia. Explica ele. Uma geração atrás, o vapor e o canal de Suez pareceram ter aumentado a mobilidade do poder marítimo em relação ao poder terrestre. As ferrovias então funcionavam principalmente como alimentadoras do comércio oceânico. Mas as ferrovias transcontinentais estão agora transmutando as condições de poder terrestre. E em parte alguma elas podem ter esse efeito como no centro fechado da Euroásia, em vastas áreas onde nem madeira nem pedra são acessíveis para a construção de rodovias. Ou seja, na hora que criaram as rodovias transcontinentais, as ferrovias transcontinentais, as ferrovias deixaram de ser apenas um auxiliar do comércio marítimo e se tornaram, vamos dizer, um meio de transporte efetivo, um meio de, vamos dizer, de transporte de mercadorias, vamos dizer, por seus próprios meios. Né? O exército russo na Manchúria é uma prova tão significativa da mobilidade do poder terrestre quanto o exército britânico na África do Sul o foi do poder marítimo. Na verdade, os russos colocaram muito mais gente, transportaram muito mais soldados por via terrestre do que o Império Britânico jamais havia transportado por via marítima. Tudo favorecia, a médio prazo, a hegemonia da Rússia, prossegue Mackinder. Os espaços dentro do Império Russo e da Mongólia são tão vastos e suas potencialidades em população, trigo, algodão, combustíveis e metais tão incalculavelmente grandes, que é inevitável que um vasto mundo econômico, mais ou menos à parte, se desenvolverá ali, inacessível ao comércio oceânico. E aí vinha a generalização decisiva que fez a fama de Mackinder, aspas. Quando consideramos essa rápida revisão das correntes mais amplas da história, não se torna evidente uma certa persistência da relação geográfica? Não será a região pivotal da política mundial, aquela vasta área da Euroásia que é inacessível aos navios, mas que na antiguidade esteve aberta aos nômades cavaleiros e hoje está em via de ser coberta por uma rede ferroviária? A Rússia substitui o Império Mongol. Sua pressão sobre a Finlândia, a Escandinávia, a Polônia, a Turquia, a Pérsia, a Índia e a China substitui os ataques centrífugos dos homens da estepe. Ela pode atacar e ser atacada por todos os lados, exceto o norte. O pleno desenvolvimento do seu sistema ferroviário é apenas questão de tempo. E aí vem a previsão que viria a ser tão determinante sobre a política internacional do século XX. Aspas. O desequilíbrio da balança de poder em favor do Estado pivotal, resultando na sua expansão sobre as terras marginais da Euroásia, permitiria o uso dos vastos recursos continentais para a construção de uma frota marítima, e então o Império Mundial estaria à vista. Ou seja, tão logo aquela região se desenvolvesse, então o poderio russo poderia se estender até a área costeira e ali criar estaleiros, começar a fabricar navios e criar uma frota até muito maior do que a do Império Britânico. Então, nesse caso, você teria já o Império Mundial naquele tempo, isso foi em 1904. Isso pode acontecer caso a Alemanha se alie à Rússia. A ameaça dessa eventualidade deve, portanto, atrair a França para uma aliança com os poderes marítimos, quer dizer, Inglaterra e Estados Unidos. E a França, a Itália, o Egito, a Índia e a Coreia se tornariam outras tantas cabeças de ponte por onde as marinhas de fora dariam apoio ao exército, a exércitos para compelir os aliados do pivô, quer dizer, da Rússia, a posicionar forças de terra e impedi-los de concentrar toda a sua força na fabricação das frotas. O desenvolvimento das vastas potencialidades da América do Sul pode ter uma influência decisiva sobre o sistema, pode fortalecer os Estados Unidos. Muito bem. São bem visíveis no comunicado de Mackinder os seguintes traços. Primeiro, ele não propõe nenhuma teoria geral da história, exceto a regra metodológica, de resto óbvia, de que, aspas, o balanço efetivo do poder em qualquer momento do tempo é o produto, por um lado, das condições geográficas, tanto econômicas quanto estratégicas, e, por outro, do número relativo da virilidade, do equipamento e organização dos povos em competição. Segundo, as generalizações que ele apresenta são bastante prudentes e limitam-se a um período determinado, acessível à verificação histórica. É aquele período que começa com as primeiras invasões bárbaras e culmina na época do Grande Jogo, que é justamente a época em que ele estava falando. 3. Ele não traça nenhum plano de dominação mundial, insistindo, ao contrário, no equilíbrio entre as forças relativas das várias potências, a balança de poder, como ele chama. Descrevendo o potencial de crescimento da Rússia, em nenhum momento ele sugere obstaculizá-lo ou frustrá-lo, mas apenas tomar providência para que o poder terrestre incomparável do Império Russo não se transfigure também em poder marítimo dominante, pois então, aspas, estará à vista o Império Mundial. Então, essa foi a primeira versão daquela teoria que hoje o Dugin representa. Então, mas essa primeira versão é muito diferente daquilo em que ela veio se transformando ao longo dos tempos. A primeira transformação se deu quando, na Alemanha, um general chamado Karl Haushofer leu esta conferência. Né? Eu tenho aqui a conferência, eu consegui um PDF do original, então, como foi publicado no Geographical Journal em 2004, seguido das discussões que houve ali na ocasião. Então, Haushofer, ele leu isso numa época em que ele estava exercendo uma função diplomática no Japão. E ele, no Japão, ele teve a... Isso já foi... Depois desta conferência aqui, né? E no Japão, esse Haushofer teve uma experiência muito interessante. Ele, por um lado, estava meditando o fracasso alemão na Primeira Guerra Mundial. E ele notou que a formação da oficialidade alemã e da liderança política alemã dava muita atenção aos aspectos jurídicos e administrativos, mas nada àquilo que ele viria chamar geopolítica. Antes da geopolítica existia naturalmente um negócio chamado geografia política, que é a descrição, vamos dizer, das várias fronteiras, jurisdições, etc., etc. Quer dizer, é a divisão política do planeta. Né? Então, você pode ver qualquer atlas, você vai ver que você tem lá um mapa, por exemplo, você tem um mapa geológico, você tem um mapa econômico, você tem um mapa político, que são as fronteiras. Mas a geografia política era apenas descritiva. E Haushofer viu em ação no Japão algo que depois, a qual depois ele daria a formulação explícita, teórica, que ele chamaria de geopolítica. Então, primeiro, o regime japonês era um regime quase totalitário, quer dizer, o governo controlava tudo, você tinha um parlamento, mas a função do parlamento é apenas carimbar o decreto do imperador. O governo exercia controle total sobre a opinião pública e fazia isso, vamos dizer, num ambiente já socialmente propício, onde os indivíduos não tinham a menor importância, o que importava eram as famílias e comunidades. Né? Então, onde não se tinha sequer a ideia, vamos dizer, de uma independência de opiniões individuais. Né? E, nessa atmosfera, o governo japonês exercia uma pressão constante sobre a opinião pública para mantê-la em estado de alarma, anunciando dois problemas. Primeiro, a superpopulação e, segundo, a possível falta de comida. Então, dizia que a população japonesa estava crescendo mais do que o território comportava e, em breve, não haveria comida para todos. As duas coisas eram mentiras, porque, conforme o próprio Haushofer percebeu, ele notou que a densidade populacional do Japão na época era menor que a da Alemanha, né? E, segundo, problema de comida não havia, porque o Japão era totalmente autossuficiente em matéria de produção de alimentos. Praticamente não tinha que importar nada. E a alimentação era abundante. Então, ele notou que se havia, vamos dizer, esta constante propaganda do governo para manter as pessoas em estado de alarma quanto a esses pontos, não era para enfrentar problemas reais que já estivessem se manifestando ou que se pudesse esperar para as próximas décadas. O que o governo japonês estava fazendo realmente era preparar uma expansão imperialista. E isso logo se observou quando um oficial japonês foi morto na Coreia e, imediatamente, o Japão, sem declarar guerra e sem dizer que estava fazendo nada, simplesmente invadiu a Coreia, né? E tomou posse do lugar extraoficialmente. Como não houve declaração de guerra nem coisa nenhuma, como tudo foi feito mais ou menos na moita, então simplesmente não houve reação da comunidade internacional. Então, Haushofer viu aquilo e ficou maravilhado. Ele disse, olha, é isso que nós precisamos fazer. Então, e ele, quando volta para a Alemanha, então ele funda o tal do Instituto de Geopolítica e uma revista de geopolítica e começa a tentar fazer a cabeça dos políticos no sentido de despertar o interesse deles para essa nova disciplina que ele criou, chamada geopolítica. Ora, a geopolítica consiste em fazer exatamente o que o Japão fez. Quer dizer, você vai usar todos os dados fornecidos pela geografia política, pela geografia humana, geografia econômica, etc., etc., etc., em vista de um plano de governo. Quer dizer que a geopolítica não é uma ciência teórica. É uma ciência que visa, diz ele, a preparar o estadista. E é uma ciência na qual o Estado é visto não como uma entidade estática, tal como na geografia política. Na geografia política você vê lá uma fronteira definida, né? Jurisdições definidas, etc., etc. Mas vê o Estado como uma entidade dinâmica, quer dizer, como uma entidade em crescimento. Tá certo? Então, quer dizer que a ideia da expansão internacional, a ideia do imperialismo, em suma, está no coração mesmo da geopolítica, né? Então, nós podemos definir quase que a geopolítica como a arte do imperialismo, né? A ciência e a arte do imperialismo. Então, é uma ciência ou arte que vive numa fronteira muito indefinida entre o conhecimento teórico e a ação política. É uma articulação dessas duas coisas. Então, é claro que o estatuto científico dela é uma coisa altamente duvidosa, tá certo? Mesmo porque a utilização de informações falsas de ordem geográfica era um dos elementos fundamentais da operação que ele viu se desempenhar no Japão. E foi justamente isso que o impressionou. Quer dizer, o governo japonês, usando de informações falsas, criava um estado de medo com relação a dois problemas que não existiam. Então, a pretexto de resolver os problemas inexistentes, lançava-se uma operação imperialista muito bem sucedida. E o Haushofer achou que era justamente isso que tinha faltado na Alemanha durante a Primeira Guerra. Ele diz, nós atacamos para todos os lados ao mesmo tempo, sem nenhum plano geopolítico. Então, ele começou a formar políticos e militantes, adestrando-os nessa técnica geopolítica, né? Claro que o preceito fundamental da geopolítica é que o solo é o elemento principal do poder, tá certo? É ali que estão as riquezas, as possibilidades econômicas, etc., etc. Então, também se pode definir a geopolítica como a arte de você conquistar território, utilizando os recursos da maneira mais econômica e prática possível. Quer dizer, há um planejamento racional da ação, tá certo? Mas não se pode dizer que isso tem uma estrutura inteiramente científica. Por quê? Porque as decisões de Estado são, na verdade, são atos de vontade. Quer dizer, um Estado não é obrigado a ter uma política de expansão imperialista. Ele tem se ele quiser. Então, alguém precisa tomar a decisão. Então, mais tarde, é curioso que, ao mesmo tempo, está se desenvolvendo com Carl Schmitt a nova teoria da Constituição. Né? Não só com Carl Schmitt, mas Hans Kelsen. Hans Kelsen tinha descrito como a Constituição como um sistema de lógica normativa. Quer dizer, você tem uma norma fundamental e dessas normas tem que decorrer, da norma fundamental tem que decorrer, né, as normas secundárias menores até as últimas leis, decretos municipais, etc., etc. Em princípio, tudo tem que estar coerente com a Constituição e a Constituição inteira com a norma fundamental que determina o conjunto. Mas aí surge a discussão de quem, da onde nós tiramos a norma fundamental. Então entra um segundo teórico, que é Carl Schmitt, e ele diz a norma fundamental é determinada pela vontade do Estado. Isso chamou-se, então, decisionismo. Quer dizer, a norma fundamental não precisa se justificar, né? É o famoso filo porque quilo. O governo determina que tem que ser assim e está acabado, como o governo japonês decidiu que tinha que aumentar o seu território, ainda que não precisasse do território. Então, a norma fundamental não pode ser discutida. É claro que, mais tarde, os nazistas se prevaleceram das duas teorias, tanto da teoria jurídica do Carl Schmitt quanto da geopolítica do Haushofer. Porém, o Carl Schmitt permaneceu mais ou menos alheio e inocente nessa coisa. Ele simplesmente tentou explicar como as coisas são na realidade. Ao passo que o Haushofer fez um esforço pessoal muito grande para penetrar no meio nazista, porque ele viu que era o único partido que estava crescendo e que tinha possibilidade de alcançar o poder. Então ele, sem acreditar muito no negócio nazista, né, ele se infiltrou no meio dos oficiais nazistas para fazer deles agentes do seu próprio plano geopolítico. Né? Então assim, os nazistas estavam usando o Haushofer, ele estava usando os nazistas. Né? Entre os alunos dele, houve um chamado Rudolf Hess, que depois veio a se tornar um dos principais assessores do Hitler. E quando houve aquela tentativa fracassada de golpe de Estado na Alemanha, em 1927, quando Hitler e Rudolf Hess foram parar na cadeia, o Haushofer fazia constantes visitas ao Rudolf Hess, que tinha sido seu aluno, e ensinava algumas coisas ao Hitler e ao Rudolf Hess. Quando se lê o Mein Kampf, você vê que a influência das teorias geopolíticas do Haushofer está bastante nítida lá, mas não se sabe se foi só isso que ele passou aos dois. Porque, ao mesmo tempo, Haushofer tinha um outro campo de atividade que é bastante interligado com esse, mas não tão visível. Consta que Haushofer tinha sido discípulo do George Gurdjieff durante algum tempo e que ele, um pouco antes da ascensão dos nazistas ao poder, fundou uma sociedade secreta chamada Vril. O nome Vril foi inspirado num romance do romancista inglês Edward Bulwer Lytton, que se chamava The Coming Race, a raça vindoura, em que se falava de uma raça de homens subterrâneos, né, que eram dotados de capacidades extraordinárias. E eles eram dotados dessas capacidades porque eles dominavam uma força chamada Vril. O Vril é um análogo do Chi chinês, ou do Hara japonês. Né? Então, era uma força que poderia ser acumulada no ser humano mediante exercícios ascéticos. E essa sociedade Vril acreditava que era possível, então, através de exercícios ascéticos, melhorar a raça alemã, de modo que ela se tornasse tão poderosa quanto os tais homens subterrâneos. Então, não se sabe se nesses contatos entre Haushofer e Rudolf Hess e Hitler na cadeia, ele passou para os dois somente as suas doutrinas geopolíticas ou se os cooptou para a tal da Vril. Mas parece razoável que ele o tivesse feito, né? Então, a respeito da Vril, quem colocou isso em circulação no Ocidente não foi nenhum teórico da conspiração, nenhum maluco. Foi um dos físicos mais eminentes que fugiram da Alemanha nazista para os Estados Unidos, que é o Willy Ley. Então, Willy Ley, vocês podem procurar qualquer enciclopédia, é um físico de alto gabarito. E foi ele que chegou aqui contando que existia esta sociedade secreta, que tinha sido fundada por Haushofer, etc., etc. Muito bem, então você vê que aí a teoria do Mackinder já começa a sofrer algumas alterações. Haushofer, quando leu a conferência do Mackinder, ficou absolutamente fascinado, mas ele leu aquilo sob a ótica japonesa. Quer dizer, onde o Mackinder anunciava a possibilidade, o perigo do Império Mundial a ser formado a partir da que ele chamava área pivotal, mais tarde ele chamava Heartland, a terra central. Onde o Mackinder via o perigo de um Império Mundial, foi justamente aí que o Haushofer achou que era uma boa ideia. Vamos fazer o tal do Império Mundial. E também onde Mackinder tentava preparar aquela elite intelectual e política britânica para uma política de contenção, ou seja, uma política de equilíbrio de poderes, o Haushofer pensou exatamente o contrário, criar o total desequilíbrio e implantar o Império Mundial, né? Então, para o Império Mundial seria necessário, então, digamos, uma aliança, né, entre vários poderes que tomassem posse daquela área central e fizesse ali exatamente o que o Mackinder temia, quer dizer, explorar potencialidades econômicas daquela área tão bem que fosse possível, né, transformar a potência meramente terrestre também numa potência marítima. Então, juntar os dois tipos de poder e dominar o mundo. Então, é claro que a mesma teoria do Mackinder, já um pouco na sua versão Haushofer, atraiu a atenção de patriotas nacionalistas russos, a começar pelo eminente linguista Nikolai Trubetskoy. Trubetskoy, quem quer que estude linguística, vê o nome dele lá, está tudo, não tem enciclopédia linguística. Então, mas ele não foi somente um linguista, ele foi, vamos dizer, um militante patriota que aderiu à teoria da guerra dos continentes, evidentemente com um sinal trocado, né? Então, ele estava do outro lado. Então, é claro, as visões que os dois lados tinham da mesma teoria não eram simétricas, porque a coisa mais evidente na conferência do Mackinder é que não há nenhum plano de expansão imperialista ali. Quer dizer, a Inglaterra já tinha se expandido bastante e tudo que ela queria era travar as saídas. Não queria destruir o poder terrestre da Rússia, mas apenas impedir que ele se transformasse num poder marítimo também. Mackinder via a estrutura do mundo da seguinte maneira: você tinha a área pivotal, o Heartland, que era justamente a Ásia Central. Em volta dela você tinha um primeiro cinturão dos países, vamos dizer, mais próximos, né? E você tinha um segundo cinturão periférico que abrangia então as potências marítimas, Inglaterra, Estados Unidos, passava pela Austrália, etc., etc. Então, o centro e dois círculos. Então, evidentemente, para impedir que a potência central se transformasse num poder mundial, era necessário exercer uma influência dominante sobre o primeiro círculo, né, cercando, de certo modo, a potência terrestre, impedindo que ela se transformasse em potência marítima também, e, portanto, mantendo, né, o equilíbrio entre o poder marítimo e o poder terrestre de uma maneira razoável. Isso era o máximo que Mackinder pretendia. Quando isso chega na orelha dos alemães e dos russos, eles ouvem a coisa da maneira exatamente inversa. Né? Então, quer dizer, em vez de manter o poder terrestre russo nos seus limites, russo e germânico nos seus limites, ao contrário, tentar expandi-lo e transformá-lo em potência mundial. E a coisa estava mais ou menos assim. Quando, décadas mais tarde, entra em ação o professor Dugin. Né? E a primeira coisa que o Dugin vai fazer é ampliar formidavelmente o significado da teoria Mackinder-Haushofer, buscando dar a ela uma amplitude metafísica e usando como fonte quatro, na verdade, esoteristas famosos. Primeiro, o Papu, o Dr. Gérard Nancous, que na segunda metade do século XIX era um famoso ocultista, mago, etc., francês, que esteve por muito tempo na corte russa como convidado do Tsar. E muitas vezes enfatizou para o Tsar as possibilidades da Ásia Central, mais ou menos no sentido que o Mackinder viria a fazer depois. E a mesma ideia aparecia também nas obras de Helena Petrovna Blavatsky, Madame Blavatsky, famosa ocultista russa, que os ingleses acusavam de ser espiã russa, os russos acusavam de ser espiã inglesa, e que era, sob todos os aspectos, uma criatura bem pouco recomendável. Era batedora de carteira no sentido estrito da coisa, no sentido literal. Você ia lá fazer uma consulta com ela, quando você saía, sua carteira tinha ficado lá. Era exatamente assim. E esteve envolvida em vários episódios criminais, inclusive o contrabando de garotos da Índia para pedófilos na Inglaterra. Então, mas que ao mesmo tempo era uma mulher que tinha informações sobre a história do ocultismo absolutamente prodigiosas, misturando a verdade com a falsidade. Ela dizia que quando ela publicou o livro A Doutrina Secreta, ela dava como fonte primordial dela um livro chamado Estâncias de Dizan, que ela dizia ter encontrado num monastério secreto do Tibete, impresso em folhas de palmeira. Né? Só que, mais tarde, René Guénon, no livro Le Théosophisme, História de uma Pseudo-Religião, ele conta que havia uma tradução alemã desse livro, já no tempo da Madame Blavatsky, e que a Madame Blavatsky tinha essa tradução na sua biblioteca. Então, quer dizer, é toda uma história assim, rocambolesca, né? Parece um pouco mensalão, né? Por um mensalão, acertando o nascimento do Obama, uma história toda embrulhada. Né? Mas Madame Blavatsky fazia a Guerra dos Continentes remontar a uma época mítica, onde a humanidade teria se originado no Polo Norte, na região chamada Hiperbórea, né? E quando os hiperbóreos desceram para o sul, eles se bipartiram em duas grandes civilizações diferentes, uma chamada Shambhala, a Oriente, que era a sede, vamos dizer, dos santos, dos místicos, etc., etc., e a outra, a Atlântida, que estava povoada de magos negros e pessoas malditas de toda sorte. Então, quer dizer, houve uma separação geográfica do bem e do mal. Esta noção de Shambhala e Atlântida é inteiramente absorvida, literalmente absorvida na geopolítica do professor Dugin. Né? Então, ele vê a história inteira como um confronto entre potências terrestres e potências marítimas, sendo que as potências terrestres são as herdeiras de Shambhala e trazem, vamos dizer, a verdadeira doutrina divina para o mundo. E as potências marítimas são a encarnação do mal, da feitiçaria, etc, etc, etc. Ele diz literalmente isto. Assim, vou continuar lendo. Esse pedaço aqui é um pedaço oral com que eu também um capítulo faltante aqui desse estudo. Dugin dá a Mackinder o crédito nada desprezível de haver compreendido, aspas, compreendido as leis objetivas precisas da história política, geográfica e econômica da humanidade. Note bem, isso vai muito além das pretensões do Mackinder. Ele apenas quis reparar certas constantes que haviam desde o tempo das invasões bárbaras até a época em que ele estava. Não há um princípio de interpretação geral, uma teoria geral da história. Então, deve haver compreendido os princípios gerais, uma honra que antes dele fora atribuída a Montesquieu, a Hegel, a Jean-Baptiste Vico, a Auguste Comte, a Herbert Spencer, de parceria com Charles Darwin, e a Karl Marx, embora as leis objetivas de cada um fossem bem diferentes das dos outros. A teoria Mackinder-Dugin tem, de certo, o mérito da simplicidade. Tudo na história reduz-se a uma disputa de poder entre as potências que dominam o mar e as que reinam sobre grandes extensões de terra. Daí nascem as culturas, leis, instituições, costumes, valores, símbolos e até religião. So simple as that. Né? É mesmo o caso de perguntar, por que não me avisaram antes? Não posso jurar que Mackinder, um geógrafo e estrategista sem grandes ambições filosóficas, aprovaria a transfiguração da Guerra dos Continentes no duelo metafísico de titãs descrito por Alexandre Dugin. Esclarecer isso exigiria algum tempo que não posso conceder ao assunto agora. Por via das dúvidas, uso a expressão teoria Mackinder-Dugin para distinguir da teoria Mackinder originária. Para Dugin, o conflito não se resume a uma luta entre estados, mas assume as proporções de uma guerra entre duas cosmovisões, dois sistemas de valores opostos e inconciliáveis que conservam suas identidades respectivas ao longo das eras e vão como que se reencarnando desde os tempos mais remotos em sucessivos agentes históricos, estados e nações, os quais nem sempre têm a consciência de ser movidos, como sombras chinesas na parede, por esses superagentes invisíveis e onipotentes, o atlantismo e o eurasismo. Quer dizer, toda a história humana é um confronto entre atlantismo e eurasismo, e todos os agentes históricos, mesmo sem ter consciência disso, estão trabalhando para um lado ou para o outro. Então, na leitura que nós fizemos da resposta da semana passada, não chegamos naquela parte que fala do kantismo, né? A influência do kantismo e das... Deixa eu ver aqui também. Deixa eu ver se chegamos. Você faz aquela lista de sucesso do desenvolvimento histórico? É. Que eu vou falando de Jung, Freud, etc. Lemos isso? Então, você vê que claramente, se vocês se lembram da aula passada, vocês notarão então que claramente a teoria Mackinder-Dugin se inserem na lista da série de descobertas de condicionantes apriorísticos, ou seja, forças que agem pelas nossas costas e que atuam através de nós, mesmo que nós não tenhamos consciência disso. Ou seja, desde que Kant inventou as formas a priori, todo mundo está tentando buscar qual é a forma a priori que está nos usando como fantoches, de tal modo que quando acreditamos estar conhecendo a realidade, há apenas, vamos dizer, uma estrutura secreta que nos move, tá certo? Que nos faz ver as coisas de determinadas maneiras e agir em consequência disso. Então, a teoria Mackinder-Dugin, se o Dr. Freud dizia, olha, quem, nós não sabemos e nem enxergamos nada, é tudo uma questão da briga entre o id e o superego, e se Karl Marx dizia, não, tudo é, quando você pensa que você está lutando por ideais religiosos ou éticos, você está apenas exercendo a luta de classes, está lutando por um interesse de classe, Então chega aqui o Dugin e diz, não, não é nada disso, você está lutando a favor dos eurasistas ou dos atlantistas, mesmo que você não saiba disso. Então, citação do Dugin. Na história antiga, retirada do livro La Grande Guerre des Continents, publicado em 2006 na França. Na história antiga, as potências marítimas que se transformaram nos símbolos históricos da civilização marítima no seu conjunto foram a Fenícia e Cartago. O império terrestre que se opunha a Cartago era Roma. As guerras púnicas formam a imagem mais pura da oposição entre a civilização marítima e a civilização terrestre. Na época moderna, na história recente, o polo insular e marítimo tornou-se a Inglaterra, senhora dos mares, e mais tarde a ilha-continente gigante, a América. A Inglaterra, exatamente como a antiga Fenícia, utilizou em primeiro lugar como instrumento de dominação o comércio marítimo e a colonização das regiões costeiras. O tipo geopolítico fenício-anglo-saxão, veja, vou pular da Fenícia para a Inglaterra, engendrou um modelo particular de civilização de mercado capitalista mercantil, fundada sobretudo nos princípios do liberalismo econômico. Você vê, os fenícios já praticavam liberalismo econômico naquele tempo. Em consequência, e a despeito de todas as variações históricas possíveis, o tipo geral da civilização marítima está sempre ligado ao primado do econômico sobre o político. Assim como, face ao modelo fenício, Roma representava um exemplo de estrutura autoritária guerreira, fundada sobre uma dominação administrativa e sobre uma religião civil, sobre o primado do político sobre o econômico, Roma é o exemplo de um tipo de colonização puramente continental, não marítima, mas terrestre, com a penetração profunda no continente e a assimilação dos povos subjugados, invariavelmente romanizados após as conquistas. Na história moderna, as encarnações da potência terrestre foram o Império Russo, como também os impérios da Áustria-Hungria e da Alemanha na Europa Central. Rússia, Alemanha, Áustria-Hungria, eis o símbolo essencial da terra geopolítica na história moderna. Bom, então, em primeiro lugar, ele está usando a teoria do Mackinder, mas está invertendo a coisa, porque Mackinder enfatiza justamente o aspecto marítimo da civilização romana, né? E diz que, justamente, não só os romanos tinham uma marinha formidável, capaz de se opor, vamos dizer, a inimigos possantes, como Cartago, tá certo? Mas que mais tarde foi a herança romana que despertou nos europeus a vocação marítima, enquanto os gregos iam cristianizar a Rússia, tá certo? E desenvolver lá uma civilização terrestre, tá certo? Então, onde Mackinder vê uma oposição ali, romanos, navegadores e gregos terrestres, o Dugin aqui inverte o negócio e diz Fenícia era marítima e Roma era terrestre. Isso não faz o menor sentido historicamente, né? Dugin insiste na unidade e continuidade essenciais e milenares, tanto do conflito quanto dos dois adversários considerados separadamente. Aspas. Generalizando as ideias de Mackinder, pode-se dizer que existe uma conspiração dos atlantistas, que é histórica e persegue através dos séculos objetivos geopolíticos orientados aos interesses de uma civilização marítima de tipo neofenício. Ou seja, ao longo da história, existe um atlantismo contínuo, deliberado, tá certo? Que visa criar uma civilização de tipo marítimo baseada no liberalismo econômico. Fecha aspas. A teoria insere-se claramente na tradição kantiana dos condicionantes apriorísticos, que por cima do horizonte das consciências individuais demarcam o quadro das percepções e ações humanas dirigindo ocultamente o curso dos acontecimentos. Abre aspas. Estamos lidando, portanto, com uma conspiração oculta das mais antigas, remontando, portanto, até Shambhala e Atlântida, cuja significação e cuja causa metafísica intrínseca permanecem com frequência completamente obscuras para seus participantes de base e mesmo para suas figuras principais. Então vejo que isso se tornou, desde o tempo do Kant, uma verdadeira obsessão para muitos filósofos, que é descobrir a regra do jogo oculta, né, que todos nós estamos jogando sem saber. As ideias de Mackinder, limitadas à perspectiva britânica, não poderiam alcançar esse nível de generalidade antes de ser complementada pela sua versão oposta, oriental e terrestre. Dugin informa-nos que essa fusão aconteceu durante, aspas, os frequentes encontros dos eurasistas russos com Karl Haushofer em Praga, e que por volta de 1920 estava pronta a estratégia eurasista geral, que enfatizava a necessidade da aliança geopolítica entre a Rússia, a Alemanha e o Japão. Aliança que, justamente, a astúcia da política britânica vinha conseguindo frustrar desde meados do século anterior. Mediante a formulação da nova estratégia, prossegue Dugin, os eurasistas e Haushofer, aspas, pela primeira vez exprimiram aquilo que se encontrava por trás de toda a história política do último milênio, tendo remontado aos rastros da ideia imperial romana. Eu não sei porque ele fala em último milênio, se remonta à era imperial romana, então teria que ser dois milênios, né? E desde a antiga Roma, através de Bizâncio, se havia transmitido à Rússia e através do Sacro Império Romano Germânico Medieval, à Áustria-Hungria e à Alemanha. A oposição milenar entre os dois blocos não era somente política, mas ideológica e cultural. Aspas. Face ao atlantismo, que personifica o primado do individualismo, do liberalismo econômico e da democracia de tipo protestante, ergue-se o eurasismo, que pressupõe necessariamente o autoritarismo, a hierarquia e o estabelecimento de princípios nacional-etáticos comunitários acima das preocupações simplesmente humanas, individualistas e econômicas. Fecha aspas. A luta dos dois blocos atravessa os milênios por meio de duas redes de agentes misteriosos que dirigem invisivelmente o curso dos acontecimentos. Pelo lado atlantista, aspas, podemos definir como ideologia atlantista a ideologia da Nova Cartago, aquela que é comum a todos os agentes de influência, a todas as organizações secretas e ocultas, a todas as lojas e clubes semifechados que serviam e servem à ideia anglo-saxônica no século XX e penetram a rede de todas as potências eurasianas continentais. Naturalmente, isso concerne, em primeiro lugar, aos serviços de informação ingleses e americanos, em particular a CIA, que são não somente sentinelas do capitalismo, mas também sentinelas do atlantismo. Ou seja, a CIA inteira trabalha para o atlantismo, mesmo quando não sabe. E trabalha não somente pelos interesses de cada país separado, mas também por uma doutrina geopolítica particular, metafísica no fim das contas, que veicula uma visão do mundo extremamente densa, diversificada e extensa, e não obstante essencialmente uniforme. Pelo lado eurasiano, aspas, todos os que trabalharam incansavelmente pela União Eurasiana, aqueles que durante os séculos se opuseram à propagação no continente das ideias individualistas, igualitárias e democrático-liberais, aqueles que aspiraram a unir os grandes povos eurasianos na atmosfera do Oriente, em vez de fazê-lo na do Ocidente, seja o Oriente de Gengis Khan, o Oriente da Rússia, o Oriente da Alemanha, foram todos agentes eurasianos, ou soldados do continente, ou soldados da Terra. A sociedade secreta eurasiana, a ordem dos eurasianos, não começa de maneira alguma com os autores do manifesto Voltando-nos para o Oriente, que é de 1921, salvo engano, nem com a revista de geopolítica de Haushofer. Isso foi, para dizê-lo em breves palavras, apenas a revelação, o resultado de um conhecimento determinado que existia desde o começo dos tempos, ao mesmo tempo que suas sociedades secretas e redes associadas de agentes de influência. Fecha aspas. Que todas, ou praticamente todas as guerras da história, não passam de capítulos da guerra única e interminável entre atlantistas e eurasianos, que esta é, portanto, a explicação última de todas as glórias e padecimentos humanos, é algo sobre o qual Dugin não deixa o menor sinal de dúvida. Aspas. A ordem da Eurásia contra a ordem do Atlântico, Atlântida. A Roma Eterna contra a Eterna Cartago. A guerra púnica oculta prosseguia ao longo dos milênios. A conspiração planetária da Terra contra o mar, da Terra contra a água, do autoritarismo e da ideia, com maiúscula, contra a democracia e a matéria. Os paradoxos, as contradições, as omissões e as fantasias sem fim da nossa história não se tornam, por acaso, mais claros, mais lógicos e mais razoáveis se os encararmos desde a perspectiva de um dualismo geopolítico oculto? Interrogação. Mais ainda, o dualismo político, segundo ele, não traz apenas a explicação causal de tantos mares de sofrimento, mas a sua definitiva justificação moral. Aspas. As inumeráveis vítimas pelas quais a humanidade paga em nosso século o preço de projetos políticos mal definidos não recebem, nesse caso, uma profunda justificação metafísica? Interrogação. Estão acompanhando isso? Estão vendo a monstruosidade que nós estamos lidando? Os trechos citados até agora bastam para pôr à mostra um traço eminente do estilo do professor Duguin, que, por ser puramente gráfico, a tradução não encobre. É o uso alternado de certas expressões entre aspas atenuantes e sem elas, denotando aqui os livros, denotando o livre trânsito, ou melhor, a confusão entre sentido figurado e literal. Assim, por exemplo, a ordem eurasiana ora aparece como uma figura de linguagem destinada a agrupar numa unidade hipotética, aspas, todos que trabalharam incansavelmente pela União Eurasiana, fecha aspas, ainda que sem ter a menor ideia de que serviam a alguma organização secreta, ora designa a organização mesma como uma entidade histórica concreta, com uma data de fundação, hierarquias, regras, juramentos, ritos iniciáticos, etc., etc. Isso introduz na mente do leitor uma dupla confusão. De um lado, mistura numa pasta indistinta a pesquisa histórica e a teoria da conspiração. De outro, viola a advertência clássica de Georg Jelinek, já citada na minha segunda mensagem, de que os processos históricos não podem ser explicados segundo os mesmos critérios quando nascem de uma ação planejada e controlada e quando resultam de uma pura convergência acidental das ações de vários agentes separados e inconexos. No primeiro caso, o nexo racional antecede a ação. No segundo, é projetado sobre ela ex post facto pela imaginação do historiador. O grau de certeza nos dois casos é muito diferente. Então, repetindo, uma coisa é você, se você sabe que existe um plano e você pode acompanhar a consecução do plano nas suas várias etapas, então você sabe que houve um esquema racional que antecedeu a ação e explica o curso tomado por ela, né, durante a sua realização. Mas quando você não tem um plano, você vê simplesmente ações acontecendo aqui, ali, ali, ali, sem fonte inconexa, sem fontes, vamos dizer, únicas. E você busca encontrar uma unidade por trás disso, então é o historiador que está construindo a unidade depois dos acontecimentos. E, evidentemente, o grau de certeza é muito menor. Essa reconstituição é sempre conjetural. Mais conjetural ainda, no caso, vamos dizer, de uma teoria que busca, por trás de toda a história humana, a racionalidade de um princípio único, que é a guerra dos continentes. A dupla confusão permite ao professor Duguin montar concepções pseudo-históricas infectadas até a medula pelos três traços típicos da mentalidade revolucionária: a inversão do tempo, a inversão de sujeito e objeto e a inversão da responsabilidade moral, reduzindo o valor científico das suas especulações rigorosamente a nada, ao mesmo tempo que robustece a sua força de apelo à imaginação da massa militante, sobre a qual a confusão mesma exerce o fascínio do mito soreliano. Aí, a referência a Jorge Sorel, dava o mito político como uma espécie de profecia autorrealizável, quer dizer, uma coisa que não é verdadeira, mas que, na medida que as pessoas vão aderindo àquilo, vai se tornando verdadeira. Para enxergar isso com clareza máxima, deve-se partir da constatação histórica de que uma grande guerra dos continentes jamais aconteceu. Nunca houve uma única guerra em que todo um lado estivesse no poder terrestre e todo o outro lado no poder marítimo. Isso nunca aconteceu. Em todas as guerras houve mistura. Se houve algumas guerras de potências marítimas contra potências terrestres, houve outras tantas das marítimas entre si e das terrestres umas com as outras. E precisamente estas duas últimas estiveram entre as mais notáveis e devastadoras de todos os tempos. As guerras napoleônicas e a invasão da Rússia por Adolf Hitler são exemplos que falam por si. Então, aí eram duas potências terrestres. A França teve uma potência terrestre, a Rússia com uma potência terrestre. Uma guerreou com a outra. A Alemanha é a potência terrestre, a Rússia é a potência terrestre e a guerra entre as duas foi a coisa mais devastadora da história humana. Jamais em ponto algum da história encontramos uma aliança geral dos eurasianos contra a confederação dos atlantistas. No máximo, conflitos locais entre os dois blocos, entremeados de conflitos altamente significativos dentro de cada bloco, supondo-se, argumentando, que sejam blocos. A Grande Guerra dos Continentes não é um capítulo da história. É um objetivo futuro, um plano concebido pelo professor Dugin e seus antecessores para ser realizado nas próximas décadas, opondo, de um lado, a Rússia, a China, os países islâmicos e seus eventuais aliados europeus, e, do outro lado, os Estados Unidos e seus aliados. Ele está projetando uma Grande Guerra dos Continentes para o futuro e, baseado nesta hipótese futura, ele reconstrói, reinterpreta todo o passado como se esta Grande Guerra que ele está preparando já estivesse travando desde o começo dos tempos e fosse a explicação última de tudo. É tomando esse ideal futuro como premissa para a interpretação do passado que o professor Dugin realiza a mágica de fazer passar uma típica e demencial teoria da conspiração como hipótese histórica respeitável. Para esse fim, ele tende a diluir todas as fronteiras entre grupos ideológicos bem caracterizados, nazistas e comunistas, por exemplo, e remanejar seus membros um a um, alistando-os à força nas tropas secretas do atlantismo ou do eurasismo e atribuindo-lhes, não raro, intenções inconscientes que não condizem nada com seus propósitos declarados e com o curso visível das suas ações. Exemplo, como a Alemanha e a Rússia estão definidas de antemão como potências terrestres, portanto aliadas naturais contra o atlantismo, a luta mortal entre as duas no curso da Segunda Guerra Mundial tem de ser atribuída à ação de agentes britânicos infiltrados. Quer dizer que se existe uma luta natural, os atlantistas de um lado e os terrestres do outro, como foi possível que a guerra mais violenta se travasse entre duas potências terrestres, a Alemanha e a Rússia, cuja união, cuja aliança era, ao contrário, a condição fundamental para o lançamento do Império Mundial, tal como tinha visto Mackinder. Agentes britânicos infiltrados que fizeram a cabeça de Hitler e Stalin, tão ingênuos, coitados, e os induziram ao conflito fratricida em vez de irmaná-los na luta contra o inimigo comum. O que aconteceu na primeira metade do século XX é assim explicado em função daquilo que o professor Dugin acha que teria sido melhor para a consecução dos seus planos para o século XXI. Quer dizer, os planos dele para o século XXI foram a chave explicativa do que aconteceu na primeira metade do século XX. Então é a característica inversão do tempo. Ele destaca entre os agentes britânicos no alto comando alemão o almirante Canaris, traidor do Reich, diz ele entre aspas, como um dos responsáveis maiores por voltar a Alemanha contra a Rússia em vez de uni-las contra a Inglaterra. Do mesmo modo, a Primeira Guerra Mundial, quando a Rússia se aliou às potências atlantistas contra suas aliadas naturais, Alemanha e Áustria-Hungria, você vê que duas vezes, né, as alianças naturais falharam e formou-se a aliança artificial por força da ação de agentes britânicos infiltrados. Na Primeira Guerra, a Rússia se aliou com França e Inglaterra contra a Alemanha e Áustria-Hungria, e na Segunda Guerra se aliou com França, Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos contra a Alemanha. Né? Então, do ponto de vista do Dugin, isso é evidentemente lamentável, mas não podemos negar que isso aconteceu. E, vamos dizer, isso é, essas alianças e conflitos aparecem então tão antinaturais do ponto de vista da teoria eurasiana que tem que ser explicada pela intervenção de uma conspiração atlantista. A palavra conspiração também aparece às vezes entre aspas, às vezes sem aspas. Ordem eurasiana aparece às vezes com aspas, às vezes sem aspas, então você nunca sabe se ele está se referindo à mera analogia entre ações inconexas às quais ele está dando uma interpretação comum ou se se trata efetivamente da ação de uma sociedade secreta. Então ele fica jogando lama na água o tempo todo. Né? Procurando, cavando e buscando qual é o princípio de unidade por baixo de todo esse pensamento do Dugin, se bem que eu não conheça todas as suas obras, eu não leio russo e tudo aquilo que não está publicado em inglês e francês, eu não tenho acesso. Nós vemos o seguinte. Ele usa tudo o que ele pode contra os Estados Unidos. Ele usa o marxismo, ele usa as doutrinas tradicionais, ele usa Madame Blavatsky, ele usa Alice Bailey, ele usa Papu, ele usa Mackinder, ele usa o Haushofer. Ele usa até o desconstrucionismo, né? O kantismo, o desconstrucionismo. Né? de modo que ele, ao mesmo tempo, se funda na autoridade daqueles mesmo que ele diz que está combatendo. Ou seja, o reino da incoerência ele é total, total, total, e ele não está nem ligando para isso. Então, é claro que do ponto de vista intelectual não há unidade nenhuma nisso, mas há uma unidade estratégica. Ou seja, se nós procurarmos uma unidade, uma coerência por trás da doutrina do Império Japonês no começo do século XX, nós também não encontramos. Tá certo? Porque se tratava apenas de um sistema de pretextos para justificar publicitariamente uma determinada ação. Ação que, por sua vez, tinha que permanecer secreta, não podia se apresentar como tal e tinha que se apresentar sempre com outro nome. Então, é exatamente o mesmo, isto mesmo que nós vemos aqui. Isto é um conjunto monumental de pretextos propositadamente incoerentes. Diz o Dugin, o eurasismo é ferozmente aberto. Ele não fecha no esquema doutrinal. Ferozmente aberto, de modo que ele possa absorver elementos de todas as proveniências, conforme bem entenda. Sendo que o único ponto de travamento é o quê? É a pregação da guerra contra os Estados Unidos. E o fato de os pretextos serem incoerentes favorece isto, porque favorece a adesão de pessoas das mais diferentes correntes ideológicas. E coloca também o adversário na difícil posição de ter de se defender de acusações, vamos dizer, multilaterais e incoerentes. Então, quer dizer, qualquer argumento que você lance para se defender de uma das acusações parece que fortalece a outra e coloca em uma posição extremamente desconfortável. Então, é um vasto sistema. Anos atrás, no curso de teoria política, eu estabeleci uma distinção falando que todo discurso ideológico você tem que distinguir entre o que é a camada pretextual e o que é o subdiscurso estratégico efetivo. A camada pretextual são os valores aos quais você apela para justificar a sua ação, que ao mesmo tempo a que você está encobrindo e a qual você está dando outro nome. E o discurso estratégico efetivo é o que o sujeito está planejando fazer realmente. Em algum momento ele vai ter que dizer o que ele quer fazer, mas quando ele diz o que ele quer fazer, já está tão encoberto com pretextos incoerentes que a coisa se torna quase invisível, a não ser para quem esteja por dentro do plano e esteja participando da sua elaboração. Então, nós podemos usar este critério aqui para o professor Dugin. Por exemplo, por um lado, analisamos o discurso pretextual, mostrando que ele é premeditadamente incoerente e confuso para jogar lama na água e poder atrair todas as correntes, nazistas, fascistas, comunistas, anarquistas, tradicionalistas, o diabo, como dizer, é ferozmente aberto. E, por outro lado, coloca o adversário na posição de não entender o que está acontecendo. Por exemplo, nesse estudo da dona Marlene Laruelle, enfoca o Dugin como sendo, vamos dizer, uma política de direita. Enquanto isso, o Dugin, e ela mesma acaba dizendo, o Dugin servia de consultor do Partido Comunista, era o mentor do líder do Partido Comunista, etc, etc. Então, é claro que, tentando se defender de uma ameaça que vem à direita, você abre o flanco esquerdo. E é exatamente para isso que a coisa foi calculada. Então, o Dugin, ele de fato, ele não é de esquerda nem de direita. Ele é um russo, tá certo? E o negócio dele é a glória da mãe russa. Para vocês terem ideia de até que ponto isto já avançou, eu vou ler aqui para vocês trechos de um artigo publicado em 2004 por um escritor romeno, Jean Pavulescu, que é amigo e colaborador do Dugin e do Putin há muitos anos. Deixa eu achar a coisa aqui, peraí. Onde está? Thank you. E eu não imprimi, eu vou ter que tirar do computador. Então, vamos fazer uma pausa. Eu vou ligar o outro computador aqui para poder ler nele. Né? Tem aí 10 minutos de descanso. Vocês estão conseguindo acompanhar essa coisa? É? Estou conseguindo deixar vocês suficientemente assustados com o negócio? O tamanho do abacaxi? Entende? Porque eu não tenho. Olha, eu gastei uns $1,500 de livros só por causa do professor Duguin. Às vezes, porque tem uma frase no livro que eu preciso, eu estou indo atrás. E ainda falta muito, quer dizer, a bibliografia é imensa. Eu ajuntei umas 500 páginas de documentos através da internet, inclusive a conferência original do Mackinder. Tudo isso foi feito nas últimas semanas. Quer dizer, é um trabalho que normalmente o sujeito precisaria de uma bolsa de estudo por 2 anos, livre de qualquer outra ocupação, até dar aula para pesquisar. Mas, nas condições que tem, né, vai ter que ser feito assim mesmo, como dizia o Jerônimo Moscardo, vai ter que ser rápido e mal feito. Né? Mas está sendo feito. Então, 10 minutos de pausa. Então, vamos aqui retomar, para vocês terem uma ideia do estágio de realização em que está essa coisa. Eu vou ler para vocês aqui alguns trechos do prefácio do Jean Parvulescu ao seu livro Vladimir Putin e a Eurásia, publicado em 2004. O verdadeiro centro de gravidade da atual política planetária no seu conjunto, se encontra, de fato, na Europa e concerne aos atuais esforços de integração imperial europeia em torno do polo carolíngio franco-alemão e das relações ulteriores que este pretende estabelecer com a nova Rússia de Vladimir Putin. É o projeto ainda relativamente confidencial em curso de realização do eixo transcontinental Paris-Berlim-Moscou. A atual grande política europeia é uma política fundamentalmente conspirativa, porque todo o conjunto de suas opções operativas maiores se passa numa sombra protegida pelos dispositivos especiais de diversionismo estratégico e desinformação, visando não tanto a desviar a atenção dos Estados Unidos, mas a mostrar a marcha das coisas de uma maneira dessubstancializada, transportada para longe da sua verdadeira realidade, do alcance decisivo do processo de integração imperial europeia em curso, de maneira que a realidade revolucionária imperial europeia não se arrisque a passar por uma provocação abrupta em face da afirmação revolucionária do grande império eurasiático do fim. Ele dá ao império eurasiático um alcance apocalíptico, e ao império do fim, daqui a pouco veremos a importância disso, processo de integração política subterrânea da França e da Alemanha, chega-se àquilo que Alexandre Duguin chamava o império franco-alemão, que deve constituir o polo historicamente fundamental do Imperium Ultimum, grão continental euroasiático, o seu polo ocidental. O outro polo, o polo leste, devendo ser constituído pela Rússia e, por trás da Rússia, pela Índia e pelo Japão. Quando a grande Europa continental euroasiática estiver pronta, os Estados Unidos se encontrarão relegados, por isso mesmo, à situação de uma potência de segunda, talvez mesmo de terceira classe. Aparece, portanto, como inteiramente evidente que o objetivo político-estratégico planetário supremo dos Estados Unidos não poderia ser senão o de opor-se por todos os meios ao advento de um império europeu. E realmente por todos os meios, incluídos aqueles de uma guerra preventiva, uma guerra nuclear. Ou seja, já está acusando os Estados Unidos antecipadamente de fazer uma guerra nuclear contra toda a Europa e a Ásia para impedir a formação do bloco eurasiano. Quando, na verdade, os Estados Unidos estão ajudando para caramba a formação disso mesmo. O eixo Paris-Berlim-Moscou representa a nossa batalha decisiva. Por um tempo ainda, a grande política europeia continental deverá, portanto, ser conduzida como uma política de duas identidades, uma falsa política visível e uma realidade revolucionária em ação invisível. Parece que uma das principais ocupações do governo americano é realmente não enxergar esse processo, né? Porque, ver esta mesma semana, havia um candidato, virtual candidato a sucessor do Putin pela oposição, que está crescendo muito nas preferências do eleitorado. O Putin mandou simplesmente prender o sujeito, fechar o blog dele, acabar com a vida do cara. E nenhum protesto apareceu pelo lado americano. Quer dizer, quanto mais o Vladimir Putin consolida o seu poder por meios totalitários, mais os Estados Unidos afagam a cabeça dele. Quanto mais a Rússia colabora com o movimento terrorista em toda parte, mais o governo americano trata a Rússia como sendo uma aliada confiável. A mesma coisa com relação ao Paquistão, quer dizer, o governo americano reconheceu que o Paquistão sabia tudo a respeito da localização do Bin Laden, mas na mesma semana se recusou a fazer qualquer pronunciamento contra o governo do Paquistão. Esse conceito agente de um novo grande destino imperial europeu respondia ele mesmo à emergência prevista de uma nova Rússia, considerada, portanto, como o agente revolucionário predestinado das mudanças de ordem abissal que deveriam se produzir. Então, a Rússia que é, vamos dizer, o comandante do processo. E a nova Rússia, ela mesma aparece através do surge através do advento providencial do homem predestinado, do conceito absoluto Vladimir Putin. Há um outro trecho em que ele diz que Vladimir Putin é como a encarnação do Cristo Pantocrator. Pantocrator é o governante de todas as coisas. Então, quer dizer, Vladimir Putin, eu previ que ele ia se nomear, mas ele não precisa mais, porque ele já virou Deus, então... Para além dos caminhos da evolução íntima de uma certa consciência geopolítica final, poderá se encontrar o segredo agente, o segredo vivente da experiência espiritual de ponta, que é a experiência da iluminação dialética que se liga à aparição dessa consciência mesma, experiência espiritual de ponta que se pode ter como uma liberação por uma assunção do poder secreto. A grande geopolítica, a geopolítica transcendental, é com efeito uma mística revolucionária em ação, que deve desembocar no poder absoluto da consciência sobre a política e, para além da política, sobre a grande história ela mesma. Ou seja, é uma ascensão do poder gnóstico que deve se tornar consciente de todo o movimento histórico e ser capaz de controlá-lo na sua totalidade. Quer dizer, a história passa a ser um produto, vamos dizer, do grupo gnóstico. Se, em última análise, a geopolítica é uma gnose, o que importaria então seria de poder revelar também o processo mesmo do nascimento gnóstico, do advento da consciência geopolítica final. Ou seja, a geopolítica final é aquela, então, que abarca o espaço planetário inteiro e, portanto, é capaz de controlá-lo. Então, é curioso que, embora de inspiração gnóstica, tudo isso seja aberta, né? Eles estão apresentando aí o novo Império Russo como sendo, vamos dizer, o agente de Deus aqui. É precisamente aquilo que para se chamava o desígnio secreto do imperador. Não do imperador de Viena, mas do imperador dos céus. Então, o imperador dos céus, agindo através, né, de Putin, criará então a fortaleza grão-europeia no centro de gravidade cujo centro de gravidade contra-estratégico se encontra subterraneamente mobilizado pela nova Rússia de Vladimir Putin, cuja predestinação imperial e escatológica final mudará logo a face do mundo e da história. Isso foi em 2004. Então, quer dizer que aquilo que Mackinder temia no começo do século já está realizado agora. Esse não só um eixo Alemanha-Rússia, mas França-Alemanha-Rússia, Rússia e China e países islâmicos. Né? Bom, então é isso. Ainda tem muito o que dizer sobre isso. Eu posso continuar lendo, comentando o debate, se houver interesse. Bom, aí no parágrafo 38, e aí ele havia me acusado de teoria da conspiração. Nem precisa responder, porque ainda que invente uma teoria da conspiração, não conseguiria inventar uma tão boa quanto essa. Daí diz ele, ele está falando da elite geopolítica ocidental, as raízes dessa elite remontam à modernidade europeia, o iluminismo e a ascensão da burguesia. A ideologia dessa elite é baseada no individualismo e hiperindividualismo. A base econômica dessa elite é o capitalismo e liberalismo. O ethos da elite é a livre competição. Daí respondeu: em que mundo está o professor Dugin para afirmar que o ethos da elite globalista do consórcio é a livre competição? Será que ele ignora mesmo tudo a respeito da história dessa entidade? Não sabe que a atividade mais constante dessa elite nos Estados Unidos há pelo menos 50 anos tem consistido em tentar impor não só a atividade econômica, mas a todos os campos da existência humana, toda sorte de restrições e controles estatais? Não sabe que o conflito básico da política americana é a luta entre as políticas estatizantes impostas pelo establishment e a boa e velha liberdade de mercado tão cara aos americanos tradicionais? Que acompanha então os artigos de Thomas Sowell, Rush Limbaugh, Michael Savage, Phyllis Schlafly, Stan Parker, Star Parker, Neil Cavuto, Larry Elder, Ann Coulter, Carl Thomas, Walter Williams e centenas, milhares de outros comentaristas conservadores, que há décadas não fazem outra coisa senão espernear contra o monopolismo e o estatismo obsediante da elite. Uma coisa é julgar por impressões estereotipadas, outra é acompanhar a luta política no terreno dos fatos. A história do confronto entre conservadorismo e estatismo já foi tantas vezes contada que posso me limitar a recomendar ao professor Dugin a leitura de alguns livros bem conhecidos do público americano. Daí eu dou aqui uma lista de livros, né? George Nash, The Conservative Intellectual Movement, The Conservative Revolution, de Leo Edwards, etc. Aqui na nota vai ser publicado isso aqui. É verdade que, isso aqui é um ponto importantíssimo, é verdade que no plano internacional a elite defende a liberdade de mercado entre as nações. Mas por que justamente desejaria impor no exterior o contrário do que faz em casa? Já no século XIX, um dos mais ardentes defensores da abertura dos mercados ao comércio internacional foi Karl Marx, por saber que as fronteiras nacionais eram um obstáculo considerável à expansão do movimento revolucionário. Note bem que a mesma contradição aparente se manifesta na conduta da elite em todos os países. Controles estatais draconianos para dentro, liberdade de mercado para fora. Vejam o Brasil. O Brasil é um exemplo característico. Né? Liberdade que não por coincidências... Aliás, do Brasil, isso resulta até num paradoxo ainda maior, porque o que o Brasil mais exporta são produtos agrícolas. E a exportação agrícola fomentada justamente pelo agronegócio que está sustentando o Brasil. E, ao mesmo tempo, internamente, o agronegócio é tido como o grande inimigo do povo, o grande criminoso que tem que ser extinto de qualquer maneira. Então é uma conversa para fora, quer dizer, para fora vamos exportar os produtos brasileiros e vamos ganhar dinheiro. E para dentro nós vamos estrangular quem está produzindo. É, liberdade de mercado para fora. Liberdade que não por coincidência se restringe ao campo econômico, pois no mesmo plano internacional, a elite que a propugna vai tratando de estabelecer através de órgãos como a ONU, a OMS, a OIT, etc., toda sorte de controles estatais globais que abrangem a alimentação, a saúde, a educação, a segurança, enfim, todas as dimensões da vida humana. Com toda evidência, a liberdade de comércio internacional é apenas um momento dialético do processo de instauração do controle estatal mundial. Daí prossegue o Dugin. O suporte militar e estratégico dessa elite é desde o primeiro quarto do século XX, os Estados Unidos. E após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Aliança Norte-Atlântica. Portanto, a elite global, seja chamada ainda que seja chamada sindicato, é ocidental e concretamente norte-americana. Respondo eu. Usar uma nação como suporte estratégico e militar é uma coisa. Defender seus interesses é outra completamente diferente. Conforme já expliquei, o consórcio incrusta-se nos governos de várias nações ocidentais para poder usar seus recursos estratégicos e seu poder militar para seus próprios fins, que são geralmente opostos aos mais óbvios interesses nacionais desse país. Que interesse nacional americano defendia o consórcio quando ajudava a União Soviética, mesmo depois da Segunda Guerra, a transformar-se numa potência industrial militar pronta a ameaçar a segurança americana? Que interesse nacional americano defendia quando fez o mesmo com a China? Que interesse nacional americano defende os Soros e Rockefellers quando subsidiam por toda a parte, especialmente na América Latina, os movimentos esquerdistas mais assintosamente anti-americanos? Que interesse nacional americano defende o consórcio hoje ao ajudar a Fraternidade Islâmica, a central do anti-americanismo islâmico, a tomar o poder em nações que antes eram aliadas ou inofensivas aos Estados Unidos? Acho que o resto aqui. Não, o resto pode esperar para você ler quando for. Publicado. É isso aí. Vamos tentar responder algumas perguntas. Já está tarde. Que horas são as duas de agora? 10 horas. Bom, aqui o professor Hélio Angotti Neto me envia um projeto de um trabalho para o final do nosso curso. Eu não vou poder ler esse projeto agora, mas certamente é uma coisa interessante. Chama-se Pensamentos, Conflitos, o Debate e as Formas de Discurso como Meio de Acesso à Vida Intelectual. Então, eu vou ler na semana que vem, nós comentamos. Isso aí. Jussara Reis de Abril me informa o seguinte. Eu e outros 10 colegas do curso online de filosofia aqui em Brasília formamos um grupo de estudos de história e de literatura seguindo a orientação do Instituto Olavo de Carvalho Curitiba quanto aos métodos e a bibliografia. Gostaria de pedir-lhes para informar durante a aula, se possível, caso haja outros alunos em Brasília que queiram informações a respeito ou tenham interesse em participar, que podem entrar em contato com Carlos Rabelo. E-mail carlitos_rabelo@yahoo.com.br. carlitos_rabelo@yahoo.com.br. Ou comigo, Jussara Abreu, tudo junto, não é Jussara Abreu, jussarabreu@hotmail.com. Temos nos reunido às quartas-feiras, às 20h30. Na próxima semana ocorrerá a nossa quinta reunião. Estamos atualmente estudando a poética de Aristóteles. Tudo literatura tem que começar a poética de Aristóteles. Conforme as suas orientações, leitura lenta, para que, com base nos princípios por ele apontados, alcancemos maior inteligibilidade na leitura das obras literárias. Quanto aos estudos históricos, fiquei incumbido de apresentar a história da Rússia. Todavia, estamos sem referências bibliográficas confiáveis sobre o assunto. Por isso, gostaria de saber que obra o senhor recomenda. Bom, Existem várias, existe a famosa clássica história da Rússia do Vernadsky, existe uma tradução inglesa, e existe uma história do Império Russo por Hélène Carrère d'Ancausse. D'Ancausse escreve-se D'Ancausse. Hélène Carrère d'Ancausse. Eu não sei se isso tem tradução em inglês, não, mas o original é francês. Bom, isso pode começar por aí, depois podemos indicar outros livros. Tem muitos aqui pedindo indicações de livros. Carlos Alberto pergunta: estou lendo Charles Sanders Peirce. Como o senhor classificaria o pensamento dele na história da filosofia? Olha, eu escrevi um artigo sobre Charles Sanders Peirce. Eu achei que eu fiz uma aposta com o sujeito que eu podia resolver o problema da filosofia do Charles Sanders Peirce em 20 linhas. Resolvi um pouco mais. Está lá no livro Imbecil Coletivo. Eu mostro a proposta pragmática, ela é de suprimir a ideia de uma representação e tratar os conceitos como se fossem apenas projetos de ação. Ela é inviável já nas suas próprias bases, quer dizer, já na sua própria autodefinição. Ela tem que recorrer à representação objetiva de alguma maneira, tá certo? Porque senão nós já começamos com a pergunta: um momento, o pragmatismo é realmente isto ou isso é apenas um projeto de ação? Quer dizer, quando você diz que não existe representação objetiva, que existem apenas planos de ação, isto que você está dizendo é também uma representação objetiva ou um plano de ação? Ou seja, não há representações objetivas ou você pretende fazer com que elas cessem de existir? E assim por diante, quer dizer, é uma cobra que se morde pelo próprio rabo, entendeu? Então, isso aí só pode gerar confusão. Lucas Lacerda perguntou: eu poderia recomendar alguns bons livros sobre a história da Primeira Guerra Mundial? Eu acabei de ler um livro excelente, que é do Patrick Buchanan, que se chama Uma Guerra Desnecessária, Unnecessary War. Não deixe de ler esse livro, é muito importante. E ele trata, na verdade, da Segunda Guerra, mas todo o começo dela é sobre a Primeira. E você, começando ali com a discussão justamente disso que a gente estava tocando, sobre o grande jogo, né? Os livros sobre o grande jogo são muito importantes para entender a Primeira Guerra Mundial, um dos quais vou recomendar para você agora já. Aqui, The Tournament of Shadows. The Great Game and the Race for Empire in Central Asia. O autor é Karl E. Meyer, M-E-Y-E-R. Segunda pergunta: como eu estou há algum tempo lendo Shakespeare e Lings e Yeats, afirma o conhecimento dele do ocultismo, o senhor acha que poderia ser útil a leitura das obras desses ocultistas? Talvez não imediatamente. A melhor coisa para entrar nesta área é estudar bastante o René Guénon, né? Porque a revisão crítica que ele faz desse ocultismo é muito boa. Embora ele tenha, vamos dizer, algumas agendas secretas que comprometem o conjunto. Heloísa pergunta: hoje o José Castelo comenta no caderno Verso e Prosa sobre Avicena, o livro da alma. Ele diz que Avicena entrou para a história como quem tentou no século X reconciliar as duas grandes correntes de filosofia, Platão e Aristóteles. Isso não é muito exato, porque antes dele isso já tinha sido feito por Al-Kindi, quer dizer, a grande conciliação de Platão e Aristóteles, é uma obra de Al-Kindi. Então Avicena não tinha muito o que fazer, não. livro do Patrick Kennan saiu em português. Ah, saiu em português? Com que título? Churchill, Hitler e a Guerra Desnecessária. O livro é muito bom, sobretudo a parte referente à Primeira Guerra Mundial. O começo do livro é espetacular. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Tem umas perguntas da semana passada aqui. Elion Gotti Neto. Os comentários da resposta ao professor Duguin, colocados no contexto de como funcionam as ferramentas filosóficas na prática, valem um livro. Não seria interessante, de fato, fazer tal obra? Um livro incluindo o debate na íntegra, os comentários feitos aqui no curso, uma análise sobre ferramentas filosóficas, retóricas e heurísticas usadas, além de notas bibliográficas e referências. De fato, eu estou fazendo isso. Não necessariamente com o propósito de fazer um livro, mas pelo menos de tampar os vários aspectos. Por exemplo, este trabalho sobre Alexandre Duguin e a Guerra dos Continentes, eu achei que era uma retaguarda sem a qual o debate ficaria meio no ar. Né? Então, como nas respostas que ele dá, ele não está expondo os seus planos, a sua doutrina como um conjunto, ele está apenas falando de certos pontos separados. Eu falei, bom, se nós não dermos uma exposição da doutrina do Guin e das suas origens e propósitos, muita gente não vai entender o debate. Então, eu comecei a escrever essa coisa, que já está com mais de 20 páginas e ainda... provavelmente vai outras mais 20. Quer dizer que se eu somar isso com o debate, vai para umas 200 páginas. Então já é um livro de alguma maneira. Certamente vamos fazer isso. No conjunto, consigo visualizar uma obra certamente volumosa, de valor didático, extremamente prático e mantendo a ironia fina dos saudosos imbecis coletivos. Pensei até em utilizar tal ideia como obra para o fim do curso. Quer dizer, se é que eu entendo, você faria uma espécie de edição crítica do debate desses materiais, né? Juntando tudo pela ordem, comentando e colocando algumas notas e expondo, vamos dizer, as ferramentas filosóficas, retóricas e heurísticas utilizadas. Eu acho que se você fizer isso, você será um benemérito, mas vai dar um trabalho miserável. Né? Quer dizer, o próprio texto do debate, mais esse estudo sobre a Guerra dos Continentes, já é uma monstruosidade. Né? Eu acho que se você quiser fazer uma espécie de comentário metodológico à coisa, eu acho um valor didático enorme. Né? Agora aqui pergunta, Alexandre Carpes, qual o interesse da corporação na Terceira Guerra Mundial objetivada por Duguin? Pergunto isso porque o senhor disse anteriormente que a turma dos Rockefellers não deve dormir direito pensando em como equacionar a demolição da soberania americana com a manutenção da única base de poder militar que essa mesma turma possui, ou seja, as Forças Armadas Americanas. Acrescento a isso o fato de que Obama, fato denunciado por J.R. Nyquist, vem desmantelando o sistema de mísseis nucleares americanos. O senhor não acha que no fim das contas o pessoal da corporação está buscando a morte? A mim, às vezes, me parece que sim. Então, isso é uma espécie de conspiração de autoliquidação. A proposta deles de criar um governo mundial através de truques administrativos comparada com o projeto do Duguin, é como, né, você está tentando lutar com um cuspe, o outro vem com um tanque de guerra. Né? O projeto euroasiático é imensamente mais abrangente e mais perigoso. E não me parece que o pessoal da corporação esteja entendendo o que o Duguin está fazendo. Tanto que, buscando aí, o único sinal de uma abordagem mais séria do Duguin foi esse trabalho dessa dona Marlene Laruelle, apresentado no Woodrow Wilson Center, que é um órgão do consórcio aqui, e onde não me parece que ela esteja entendendo a coisa toda, porque ao definir o duguinismo como um movimento de direita, ela desfigura tudo. O Nyquist chamou o duguinismo de bolchevismo de direita. Também se poderia chamar de tradicionalismo de esquerda, tá certo? Porque ele é exatamente o cruzamento dessas duas coisas em torno de um conceito que é o poder do Império Russo. Quando ele fala Império Eurasiano, olha, é uma maneira de dizer, na verdade é o Império Russo, né? Porque você vê, se você descreve a luta mundial como um conflito de potências terrestres contra potências marítimas, o que aconteceria se as potências terrestres vencessem? Elas automaticamente se tornariam potências marítimas. E se existe uma ligação intrínseca entre atlantismo, ou seja, poder marítimo, e livre comércio, liberalismo, etc., etc., como é que o Império Terrestre ia fazer depois, né? Quer dizer que, se de fato existe a distinção entre impérios terrestres e impérios marítimos, e ela existe, então a existência dos dois, ora em antagonismo, ora em colaboração, é uma condição absolutamente necessária para a subsistência da espécie humana. Quer dizer, agora, se um mesmo império se torna terrestre e marítimo ao mesmo tempo, como é que ele vai se organizar economicamente? Ele vai ser uma estrutura guerreira, aristocrática, centralizada e hierárquica, ou vai ser um liberalismo? Ou vai misturar as duas coisas, como na China? Né? Então, me parece que a tendência natural seria isso. Quer dizer, você teria um capitalismo embaixo, um socialismo em cima. Né? Quando as ideias do Dugin com relação à organização do mundo após a vitória eventual do Império Terrestre são, às vezes, me parece, de uma comicidade extrema. Por exemplo, ele supõe... Então, como é que você vai fazer com as várias identidades étnicas? Ele diz, nós vamos resolver da seguinte maneira: a representação parlamentar não será por região e nem por número de pessoas, será representação étnica. Então, muito bem, quais etnias serão reconhecidas como existentes e quais apenas como partes ou expressões de outras etnias? Já começa a confusão, já começa aí. Como será a proporcionalidade na representação étnica? Né? Você pega lá, aparece, por exemplo, a tribo Nhambiquara, diz, olha, eu quero ter uma representação étnica aí. Quantos deputados tem a tribo Nhambiquara? Quer dizer, é uma coisa absolutamente louca. Quer dizer, o é o mesmo multiculturalismo que já existe aqui, é praticado no Ocidente, transformado numa fórmula legal e na estrutura do parlamento. No aspecto econômico, ele diz, como vai ser a organização econômica? Daí ele diz o seguinte: nós teremos um monopólio estatal nos setores estratégicos e ampla liberdade para pequeno e médio comércio. Ele não fala nem pequeno e médio indústria, pequeno e médio comércio. Né? Então, mas isso aí é exatamente o que existe em Cuba. Né? O governo domina tudo e tem o pequeno e médio comércio que pode funcionar. Tá certo? Então, economicamente, é aqui, esse evidentemente é um socialismo. Tá certo? E se parece, de fato, muito também com o regime cubano, com o regime chinês. E se parece muito também com o que está sendo implantado na Europa e até nos Estados Unidos. Quer dizer, o avanço do monopólio estatal aqui é um negócio fantástico. Você vê, por exemplo, até problemas estratégicos básicos dos Estados Unidos, a solução deles está sendo travada pelo monopolismo estatal. Porque os Estados Unidos têm mais reservas de petróleo do que o Oriente Médio inteiro junto, e talvez mais que a Rússia. Não se pode... Né, perfurar para tirar uma gota de petróleo. Quer dizer, isso aí permite, vamos dizer, que os países islâmicos e a Rússia sejam os grandes fornecedores de combustível para a Europa, de tal modo que, por exemplo, se o Putin fecha lá o gasoduto, a Europa acaba, detendo praticamente o monopólio da fornecimento de gás para a Europa. Quer dizer, tudo que o consórcio está fazendo, na verdade, está fortalecendo esse grupo eurasiano. Eu não sei, e não tenho condição de averiguar se é burrice ou se é uma aliança secreta. Não dá para saber. Isso aí, essas coisas a gente descobre 20 anos depois. Né? Eu também não tenho nenhuma pretensão de dar uma explicação global da coisa. Eu simplesmente vou pesquisando até onde é possível. Tá certo? E note bem, isto não é trabalho para um só. Né? Aliás, sobretudo nessa fase, eu estou trabalhando aqui num regime inumano, quer dizer, eu ao mesmo tempo tenho que tocar esse negócio do debate com o Dugin, né, dar as explicações sobre a doutrina do Guin, escrever 2 artigos por semana, dar um curso de metafísica no fim do mês, fazer 2 viagens, uma para a Colômbia e outra para a Romênia, para fazer conferência, ir para a Flórida fazer uma outra conferência, fazer uma coisa de louco. Né? É? E ainda com o programa semanal, e as pessoas ainda reclamam quando falham alguma coisa. Né? E tudo isso, vamos dizer, tendo aqui uma assessoria muito, muito limitada. Né? Aqui temos o Alessandro e a Isabela, mas a Isabela está aí cuidando do Jimmy, eu não posso botar o Jimmy para trabalhar. Pô, né? E isso é tudo que nós temos aqui. Agora tem uma morena aí também que está ajudando com a parte de computação. Mas para isso precisava ter uma equipe organizada. Então a coisa já transcendeu a minha capacidade, mas a gente está fazendo o que pode. Então, gente, por hoje é só. Até a semana que vem. Muito obrigado.